tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Bye. Thank you. agora, na sua Antena Web, Ouro e Platina. Silence!